Panorama Agrícola para 20 de dezembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, este é o Panorama Agrícola de 20 de dezembro, terça-feira, de lua minguante. No ditado, a vida é uma dádiva de Deus. Na dica de hoje, contra moscas e mosquitos, use ervas. A atmosfera traz a previsão do clima para o verão e na entrevista, pecuária de corte na região serrana. Investimentos para multiplicar índices de produtividade. Confira ainda a distribuição de milho no sul do estado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ervas como cravo da índia, alecrim, poejo, louro e erva baleeira podem servir como repelentes naturais contra moscas, mosquitos, traças e outros insetos. É hora das notícias. O Programa Nacional de Crédito Fundiário diz que, ao longo do tempo, já atendeu a 90.394 famílias em 1.947 municípios de todo o país. O Programa Nacional de Crédito Fundiário aplicou, nesse período, ao longo dos anos, 24 bilhões e 400 milhões de reais em recursos para adquirir 1 milhão e meio de hectares de terra em 21 estados do Brasil. No momento, o Programa Nacional de Crédito Fundiário analisa 23.610 propostas que se encontram no sistema de qualificação e demandas. Para o ano que vem, as prioridades são gestão da operacionalização, infraestrutura básica e social e geração de renda, algo que ajuda realmente a combater a pobreza rural e o êxodo rural. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com o gerente regional da IPAGRE em São Joaquim, Názaro Vieira Lima, que fala aqui sobre o projeto de pecuária de corte para a região serrana de Santa Catarina, financiado pela FAPESC e que começa em 2012, Názaro. Esse projeto está bem, foi escrito há pouco, né, foi uma cobrança, na verdade, do governador Raimundo Colombo, pensando em melhorar os índices da pecuária de corte na região serrana. Aí a Estação Experimental de Laje, com um grupo de pesquisadores que tem como prioridade a pecuária de corte leite, escreveu juntamente com a FAPESC esse projeto, onde haverá um apoio diferenciado para uma unidade produtiva. Na verdade, são 6 unidades produtivas em 6 municípios da região, e essa unidade, o produtor, para se beneficiar desses incentivos, ele tem que assinar um termo de compromisso dizendo aceitar todas as sugestões, assistência técnica dos pesquisadores e extensionistas da IPAGRE, que terão dedicação diferenciada para essas unidades. Ao redor dessa fazenda, que será uma unidade de referência, deverão se agregar a ela mais 6 unidades produtivas de pecuária de corte, seguindo as orientações que são repassadas para essa unidade piloto, que seria a unidade de referência tecnológica de pecuária de corte. É um projeto de longo prazo que predispõe recursos de apoiamento a esse produtor que aceitar esse tipo de tecnologia, esse tipo de assistência da IPAGRE, visando ser um polo irradiador. Então ele terá algumas facilidades de crédito, ele terá algum apoio sem necessidade de devolução dos investimentos feitos, de parte dos investimentos, para que essa unidade seja então uma referência tecnológica, para que a gente consiga comprovar com o que já existe de pesquisas realizadas a possibilidade de você triplicar, quadruplicar o índice de desfrute das propriedades onde se trabalha com pecuária de corte. A ideia, então, é aumentar esse índice, aumentar a produtividade, é isso? Perfeitamente, porque o nosso produtor de gado de corte serrano, a imensa maioria deles ainda trabalha no sistema tradicional que vinha feito ao longo da história. E é sabido com o que nós temos de tecnologias geradas e adaptadas que é possível multiplicar isso aí pelo menos por 5, esses índices, sem fazer grandes modificações, apenas manejo de raça, colocação de pastagem, divisão do terreno em piquetes, enfim, oferecer alimentação natural e, claro, correção de solo, técnicas de cultivo e manejo desses rebanhos. Só isso já permite você multiplicar por 2, 3, 4 vezes os índices que estão sendo obtidos atualmente. Názaro, e serão essas técnicas que vão ser testadas na propriedade? Exatamente, essas técnicas. E como eu reforço, são conhecimentos que já existem e que os extensionistas vêm colocando para os produtores, só que a aceitação ela não vem sendo adequada. Produtores aderem a essas tecnologias, só que na hora do manejo eles voltam a praticar o sistema de manejo, tanto da pastagem quanto dos rebanhos, no sistema antigo. E aí sim, daí volta tudo ao passado e se perde aquilo que se fez de melhoria de pastagem no terreno. Já se escolheu essa propriedade de referência? Exatamente. Agora em 2011 nós estamos selecionando esses agricultores, que ele tem um perfil para se adequar a essa, para poder se candidatar a ser uma fazenda de referência. Então tem várias, um deles é ser uma pessoa acessível à visita de outros agricultores, permitir a visita de excursões de técnicos e produtores das outras unidades produtivas, que ele seja inovador, que ele não seja, e que ele de preferência seja um produtor ainda jovem, que está apto a receber novas inovações na sua forma de atuar. Názaro, quais são os 6 municípios da Serra que vão desenvolver esse projeto de pecuária de corte? Bom, na região de São Joaquim é o município de Bom Jardim da Serra e São Joaquim. Na região de Lages é Painel, 2 unidades em Lages, uma em Capão Alto e outra em Otacílio Costa, se não me engano. Nós agradecemos ao gerente regional da IPAGRE em São Joaquim, Názaro Vieira Lima, pelas informações. Muito obrigado, Názaro. Nós é que agradecemos. Atmosfera, estudos e projetos da IPAGRE-SIRAM. Marilene de Lima, meteorologista da IPAGRE-SIRAM, traz para nós a previsão climatológica para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Olha, nós começamos nesse período já com influência de uma laninha. Esse fenômeno que ocorre lá no Pacífico, né, faz com que haja um resfriamento nas águas superficiais do Pacífico e acaba influenciando a região sul do Brasil. Em especial no nosso verão, verão catarinense, essa presença do fenômeno deve fazer com que as chuvas fiquem mais escassas, né? Então, a gente espera que este verão seja de menos chuva, né? E, por consequência, devemos continuar com o padrão que vem desde outubro, novembro, com escassez de chuvas, né, elas não sendo tão significativas, né, e comprometendo de forma bastante especial o oeste, o meio-oeste, o Planalto Sul e o litoral sul catarinense, que devem ficar com chuvas abaixo do esperado. É bom lembrar que em dezembro a média de chuva esperada, né, que normalmente ocorre, fica entre 130 e 170 milímetros. E o esperado, então, em função desse verão mais seco, é que esses valores fiquem abaixo disso. Já para as temperaturas, esses períodos mais secos, com presença de sol, né, de pouca nebulosidade, devem fazer com que as temperaturas mínimas fiquem abaixo do que normalmente ocorre. E as máximas, por outro lado, já com mais predomínio de sol, com menos nebulosidade, né, então a média das máximas deve ficar acima do que normalmente ocorre, né. Então acaba sendo um verão, e principalmente aí dezembro, janeiro, fevereiro, né, seco e quente, né. E em relação a eventos extremos, como é o caso de granizos, vendavais, temporais, né, isso aí normalmente ocorre em qualquer época do ano, né, e em especial associado ao calor, isso aí pode ocorrer sim, só que com um pouquinho menos de frequência, né, devido à estabilidade maior da atmosfera, né. Então esses eventos extremos devem ocorrer como normalmente, aí trazendo então condições de ventos intensos, granizo, temporais isolados, o que exige um acompanhamento aí da previsão de tempo, né. Falou a meteorologista da IPAGRE-SIRAM, Marilene de Lima, com a previsão do clima para os próximos meses. Distribuição gratuita de sementes de milho variedade para beneficiários da política agrária. São 40 mil quilos de sementes do milho variedade que estão sendo distribuídos aos agricultores familiares que adquiriram terras por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, do Banco da Terra e do antigo Fundo de Terras. Hoje, dia 20, às 10 da manhã, a distribuição do milho ocorre na sede dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Meleiro, no sul do estado. Na semana passada, houve distribuição em Petrolândia, Mafra, Campo Belo do Sul e Canoinhas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.